Papa Romeo Victor Charlie India na escuta, fala cópia. O Victor Charlie India está autorizado para São José dos Campos, plano visual, nível 105. A rota será, após decolagem de Salvador, direto para a posição Coral, em seguida direto para Arube e direto para o destino. Decola na 17 com curva à direita. Decola da 17 com curva à direita, restrita a 1 mil pés pelo corredor Axé até a liberação do controle. O controle opera em 120.8 e o transponder é 5170. Conteja. Poxa, 63 no 3, aguarde, ok? Não recebi seu plano, aguarde. Lídia, correto o cotejamento, chame a torre 186, oh, perdão, tá livre o táxi, chame a torre 186 para o ingresso na 17. O vento, perdão, o QNH 1020. Bruno 074, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela APA Zulu 16, até BH, após direto para o destino. Perdão, após direto trive e após segue conforme a rota. Decola da 10, curva à direita, subida da EL, Leda Bridge, transponder é 5163, controle 120.8, corteja. Correto, chama para acionamento no 074. Victor Charlie India, está autorizado a linha de decolada 17, o vento é 140 graus com 7 nós. Puxa, 63 no 3, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela APA Zulu 16, até Trive, perdão, até Belo Horizonte, após direto Trive, após conforme a rota. Decola da 10, curva à direita, subida da EL Leda Bridge, transponder é 5160, controle em 120.8, aguarde instante para o cotejamento. Para a descida. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1020, 3.5.5. 3 mil pés, 5.5.9. 3, por gentileza, cotejo. Antigo 360, Guarulhos, Atenção, Romênia, lá no Hotel do Lúcio, com foto da 0.5.5, da EL, da 1.6.0, com correto, está pronto para o push, qual é o portão? São 4, pushback, está pronto. Autorizado, chame táxi. Maneiro. Vídeo está lindo, graças. 442-2, descida descida para o 190, cliente da informação, aguarde. Informação alta. O Chené 6224 autorizado chegar da AMAN, vê se mantém a 4.000 pés, ajuste 1.020. Para 4.000, ajuste 1.020, 6224 na AMAN. Controle 7-8, vê se mantém a 050, chegada à margem. 050, chegada à margem. Está livre o táxi, é à sua direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, vou chamar 3-1-3. Táxi autorizado, encontrei o ponto de espera mesmo. Foi direto do toque da presente. Direto do toque, 6224. 5595, desse mantém a 2.000, autorizado direto, secretaria, reporte localizador. 2.000 pés, reportado estabilizado, 5595. 313, autorizado a linha decolada 10, vento é 140 graus, uma dezena de nós. Autorizado pro A1 no 25, vê se mantém a 3.000, ajuste 1.020. Autorizado pro 25, descendo para 3.000, 1.020, ajuste 6.224. Estabilizado no localizador 5515. 5515, complete final ILS, chame a torre 186. 186, obrigado. Controle Salvador, Xenem IA3-13, cruzando 1400, perfil da Euleda. Da Euleda. Xenem IA3-13, sube mantenha 360, saída da Euleda, vigilante. 3-1-3, alguma chance de voar Leda, Dael ou Leda? Precisado, Dael. Dael, obrigado. 500-0-0-3-1-7-8. 3-1-7-8, desse mantenha 3.000 pés, 1.020 o ajuste. Para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. 3.000 pés, o ajuste 0-2-3, vai manter a presente pro ajuste pro, até 3-1-7-8. Xenem IA224 vai manter esta proa por mais quantas milhas? Já está retornando a rota Xenem IA224. Pivô e Duna, desça para 2000, autorizado LS XG e ponto estabilizado. Gente, mano, Duna descendo para 2000, reportará estabilizado a Xenem IA224. November 9-7-0 Sierra Juliet, stand by to copy flight 7400 to Tango Bravo Papa Bravo. 1178, desse mantenha 2000, ajuste 1020. Desce para 2000, 1020, já 3178. Okay, so November Sierra Juliet, you are cleared flight level 400 to Tango Bravo, Papa Bravo. The first airway, Upper Zulu 41, up to Piris position, Papa India, Romeo Echo Sierra position. And after that, you will follow in accordance to your flight plan route. Take off runway 10, left turn to Momo departure and Trova transition. Transponder 5175 and departure control frequency 120.8. Read back, please. correct, and just to confirm, your first flight level is 400, and after that we'll follow your request for further flight level changes, okay? Alvo direto de 76. 76, chegada Mari, vê se mantém 3000, ajuste 1020. 3020 ligado, pode voar, tá? Autorizado. Obrigado. Mani. Sojo. É 224. Conexional e alerte na torre 126. 126, grato, boa noite, o Chiné 6224. Salvador, boa noite, o Chiné 6224, estabilizado no localizador, Ronda 0. Boa noite, complete a aproximação, guarda pista livre, Oxê. Guarda pista livre, 6224. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 020. Só um instante, cópia com FINS 360, o azul 4235. IP 5555 no solo 09, a livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5555. 3178, complete final ILS, chama a torre 186. 286, tá, 3178. 0, chiné 6224. Azul 4235, copia. Azul 4235, autorizado com FINS, nível 360, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EU, Leda Bridge, transponder é 5166 e o controle em 120, decimal 8, cotei. 5166. O 4235 confirmando a subida da EL, Leda Bridge, e o controle 1208, ok? Da EL, Leda Bridge, controle 1208, grato. Correto, chama para o push. Torre Salvador, tá 3178, baixado travado na final. Boa noite, é o número 2 para o pouso, ao guarda de pista livre. Número 2, guardando pista livre, tá 6313, passa nível 150, chame Recife em 1251, na alterna 13325. Poderia repetir, por favor, sua transmissão para 2 para 1. Chama Recife em 1251, na alterna 13325. Ok, chama 125, deixa 1, na alterna 13325, chama 6303. Oxa 6224, seu solo aos 1-2, por gentileza agiliza a liberação direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Agilizar a saída via Alfa e Juliette para o 01, Oxa 6224. 0104, para o taxi Xavier 133, rotando 64 horas, também na volta. Vira à direita, chame pronto para a decolagem. Tá 3178, está autorizado o pouso na 10, o vento é 1,60 graus, uma dezena de nós, o altímetro 1020. Pouso autorizado, pista 1-0, está 3178. O Ocean 6224, pode confirmar se a pista está molhada? Ela está úmida, senhor. Ok, agradeço. Então 3178 copiou, pista úmida? Sim, pista úmida, está 3178. No 074 ali, mantenho no 0. Tá 3178 no solo aos 14, livrar à direita, taxi na Alfa Juliette para o portão 07, na minha escuta. Direita, Alfa Juliette, portão 07, tá 3178. Tá uniforme, boa noite, autorizado de chegada a Mari, vê se mantém a 3000 pés, ajuste na 020. 3000 pés, 1020 na Mari. X5796, vê se mantém a 2000, autorizado ILS X-Ray, a fonte localizador. 2000, autorizado X-Ray, objeto 5796. Sou Charlie Índia, controle. Está 10 milhas da posição coral, serviço radar terminado. Ao passar coral, chama o controle Léo na frequência 1201. Boa noite. 1074 está autorizado a linha, perdão, está autorizada a decolagem da 10, o vento é 150 graus, 14 nós. Boa noite, 3305, só um minuto para a cópia Recife 330, subida Pucacaju. Pucacaju na sua escuta, 074 decolou de Salvador aos 17, controle 120, decimal 8, boa noite. 08, boa noite. Boa noite, Belo 074, decolou Dael, vida. 074, sua e mantenha 360, saída Dael, vigilância. Não, 360. 3305, copia? Copia. Tetra 3305, autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5164 e o controle em 120.8, coteja. Gente, Recife 330, Upper Whisky 58, decola da 10, com curva à esquerda na saída Puca, Caju. Controle 208, transponder 5164, da 3305. Correto, 3305, chame para o acionamento. Chamaremos a 3305. Check no meia, complete final ILS, chama a torre 118.6. 18.6, obrigado, Zé. Autorizado.